Secção 1 de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luiz. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Ânsia Eterna, a João Luzo. E o teu livro? Quando aparece o teu livro? Perguntou Rogério Dias ao amigo, refestelando-se numa almofada de marroquim do escritório. Parece-me que nunca. Porquê? Por isto. O que eu quero não é escrever meramente. Não penso em deliciar o leitor escorrendo-lhe na alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazê-la cantante ou rude, recortá-la a buril ou golpeá-la a machado. O que eu quero é achar um engaste novo, onde encravo as minhas ideias, seguras e claras como diamantes. O que eu quero é criar todo o meu livro, pensamento e forma, fazê-lo fora desta arte de escrever já tão banalizada, onde me embaraço com a raiva de não saber fazer nada de melhor. Estamos sós. Sabes que sou contigo absolutamente sincero. Dir-te-ei tudo. Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sonho, vivo, palpitante, com todos os retalhos de céu e de inferno que sinto dentro de mim. Livro rebelde, sem adulações, digno de um homem. Se eu tivesse gênio, não me faltaria o resto, porque não escrevo por amor da turba ingrata, nem preciso da pena para ganhar a vida. Sou rico e só escrevo por uma obsessão que me verga, tal como o furacão verga o caniço. Não te rias, a ordem vem do incognoscível. Não a discuto, aceito-a como uma lei de Deus. E não cuides que a aceitei sempre com resignação e sem relutância. Tenho rasgado muitas páginas, incendiado muitas palavras, assoprado muita cinza aos quatro ventos. Ao princípio, mal desfazia uma página, achava-me a fazer outra. Este martírio ainda dura. Todo o meu protesto de acabar fica onde começa o desejo de criar mais e melhor. Posto o ponto final em um livro, abre-se-me logo a vontade de escrever o primeiro período de outro livro. E é sempre assim. Afinal, porquê e para quê? Se os velhos como os novos trabalhos não me trazem à consciência nem glória nem tranquilidade. Para quê? Não sei. Porquê? Porque é preciso obedecer, porque a natureza me fez o tal caniço. E a propósito, dir-te-ei que a natureza foi cruel para mim, visto que o meu ser moral não se confunde com o meu ser intelectual. Não nasci para escritor. Sou orgulhoso. A popularidade ofende-me. Não sei que melindre é este que antes cresce do que diminui com o correr do tempo, fazendo-me cada vez mais sensível e descontente de mim mesmo. De que vale tanto esforço? És inteligente. Vê se entendes isto. Embora eu não me preocupe com o leitor, há sempre diante de mim, quando escrevo, um desconhecido. Sombra no vácuo, indecisa, impalpável, mas que basta para enregelar-me os dedos quando a frase quer cair despida e franca na brancura do papel. Ah, o preconceito! O preconceito! E é uma criatura, atada a ele, e assim orgulhosa e tímida, que pensa em fazer um livro sadio, calmo, de regeneração e de esperança, como o início de outra vida mais perfeita. Mas como hei de eu, dependente e fraco, fazer tal livro independente e forte? Eu, que pratico o mal, não posso sem ironia ensinar o bem. A minha boca, que mente, o meu pensamento, que atraiçoa, não são dignos de fazer uma apoteose à verdade absoluta como a única fonte da felicidade humana. O livro a que aludiste é o meu martírio. Penso nele à proporção que vou fazendo os outros e sinto-o sempre à mesma distância, inatingível e sereno. O meu livro. Mas qual será o escritor que não pense no seu livro definitivo, único? Diz. Que hei de dizer? Que talvez, mudando de hábitos, alcançasse a tranquilidade necessária para um bom trabalho? Casa-te. Não. Eu traria para casa uma inimiga. Por mais doce e modesta que fosse, ela teria há pouco e pouco ciúmes disto tudo. As leituras são absorventes e as mulheres não admitem preterições. Têm razão, talvez. De mais a mais, eu tenho medo das mulheres. Vou agora contar-te, com muita oportunidade, o meu último episódio amoroso, que bem pode servir de síntese a tudo o que te disse. A respeito do livro? Sim, podes pôr dentro desse sonho este outro sonho, certo de que a solução será a mesma. Deixa-me mandar vir café. Tu jantas hoje comigo? Sim, jantarei contigo. Minha mãe vai ficar contentíssima. Não imaginas? Está linda, com os cabelos brancos, alta, sempre muito direita. Chamo-lhe a minha torre da fé, iluminada. Escuta agora a tal história. É pequenina. Entrei um dia com um amigo no passeio público, com o pretexto de combinarmos a colaboração de um drama. Sentámo-nos num banco na ala esquerda, lembra-me bem. E enquanto eu fazia o meu cigarro, ele começou a expor o seu plano. A ideia era dele. Eu, ao princípio, ouvia-o com atenção, sem deixar por isso de olhar para duas crianças, vestidas à inglesa, que brincavam pela ala ensombrada. Em frente a nós, num outro banco de pedra, duas moças conversavam baixinho. É muito frequente em mim pensar paralelamente em dois factos diferentes, até que um absorva o outro. Sem deixar de compreender o magnífico assunto do meu amigo, o Josino, conheces? Pois, é esse. Sem deixar de o ouvir, eu pensava na doçura que deveria haver em ser-se pai de umas crianças como aquelas que ali estavam, tão lindas e tão bem lavadas. Tal pensamento fez-me voltar os olhos para as duas moças. Uma, mais alta e mais nutrida, era evidentemente a mãe das crianças. Tinha no colo os chapéus de palha à marinheira e chamava de vez em quando os pequenos para arranjar-lhes o cabelo e compor-lhes a toilette. A outra, mais franzina, era de uma beleza singular e comovente. Trazia um vestido de lã simples e um chapéuzinho de palha que mal lhe encobria a trança loira e grossa. Todos os seus traços eram regulares, mas de tudo, o que mais me impressionou, viva e extraordinariamente, foram os seus olhos, de um azul escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de todas as lutas e de todos os sacrifícios. Nunca vi uns olhos assim. Num instante, desviando-se da companheira, eles voltaram-se para os meus. E não te posso explicar a sensação deliciosa que me agitou. Todas as minhas mágoas negras se purificaram àquela luz. Assaltou-me logo uma ideia. Eu podia ter um chalé, num canto de arrabalde, onde as rosas trepassem para o telhado e em que duas crianças saltassem no jardim, enquanto a mãe as vigiasse de um banco, como aquela que ali estava em frente. A minha vida não se consumiria na febre de um desejo vão. Teria um lar feito por mim, risonho e confortável. Os olhos azuis da moça diziam-me no seu brilho discreto e sagrado: eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta, compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Vê como sou simples. Fixámo-nos longamente. Aqueles olhos não se desviaram dos meus com o pudor pretencioso das moças, nem tampouco tiveram arrogância ou malícia. Continuaram serenos e claros, tristes sem afetação, com uma franqueza de alma limpa. Junta a isto a beleza das últimas horas do sol e o perfume das dracenas em flor. Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões. Muitas! Quando saímos do passeio, ainda elas lá ficaram. Durante a noite, pensei várias vezes naqueles olhos azuis. Nesse tempo, minha mãe estava fora. Tinha ido fazer a sua estação em Caldas, de modo que ao meu quarto faltava o apuro a que me acostumara. Pela primeira vez vi pó no espaldar da minha cama e encontrei gelhas nos lençóis. No dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tinteiro transbordante e o cálice de conhaque sujo, irritou-me. E ao almoço, mal servido, lamentei a falta de uma salinha de jantar, alegre, onde os olhos azuis da minha esposa tivessem observado e prevenido tudo. Que influência profunda pode ter no destino, já determinado pela vontade de um homem, o simples relancear dos olhos de uma mulher? Porque voltava assim ao meu espírito aquele clarão azul? Decididamente, eu encontrara a realização da minha aventura, o casamento. Arte? Ora adeus, fazer arte aqui para quê? Para quem? Não valia a pena sacrificar o coração pela liberdade de artista e de boêmio. Assim pensei e fiz-me piegas como um namorado de 15 anos. Acreditarás que eu ia todos os dias ao passeio público? Percorria-o inutilmente. Não a encontrava nunca. Em todo caso, não desistia. A esperança de ver os olhos azuis guiava-me através das ruas ensombradas. Se as árvores falassem, que diriam de mim aquelas árvores? Que idílios, que lindos devaneios tive ali! Eram verdadeiros sonhos de adolescente, perfumando a vida profanada do homem desiludido e amargo. Ela já tinha para mim uma designação puríssima. Era a minha noiva, e eu procurava-a, parecendo-me que só com o vê-la os meus dias se tornariam risonhos e plácidos. Vê-la não era tudo. Eu queria ser visto, ser notado. Queria falar-lhe, ouvir-lhe a voz, dizer-lhe que a amava. E tudo me parecia fácil, desde que a encontrasse. Exatamente no dia em que entrei no passeio mais desanimado e certo da inutilidade da procura, foi que vi, no mesmo banco, a doce mamãe com os chapéus dos filhos nos joelhos e, a seu lado, a beatificada da minha alma. Nunca senti o coração bater-me com tanta força. Ela voltara-se para mim, via-me ir chegando. Não te posso dar uma ideia da minha comoção. Eu nem sabia onde pisava quando um acaso me favoreceu. Uma das crianças caiu a poucos passos de mim e abriu a boca num choro de assustar e pôr a nado os patos. Tomei-a imediatamente nos braços e levei-a, depois de a acariciar, às duas moças. A mãe ergueu-se e veio apressadamente ao meu encontro, agradecendo muito. A outra ficou sentada. Cumprimentei-a timidamente. Não me respondeu. Corei, interdito. A mamãe então murmurou com tristeza, indicando-a com um gesto num tom de desculpa. É cega. Fim da secção 1.